Em uma ação conjunta de policiais militares de Foz do Iguaçu, a Polícia Nacional Paraguaia e o Departamento de Investigações da Polícia Nacional daquele país, em Ciudad del Este, ontem, três brasileiros foram presos. Um deles é Roberto Torres Gonzalez, conhecido pela alcunha de Boy, brasileiro acusado de envolvimento no assalto ao carro forte em frente à agência do Bradesco no mês de janeiro deste ano. A operação foi coordenada pela Polícia Nacional Paraguaia com informações repassadas por três soldados da PM de Foz do Iguaçu. Quando aconteceu o assalto, iniciou-se uma negociação e o repasse de informações para a Polícia Nacional, que comandou a ação na manhã de ontem em Ciudad del Este, comentou o coronel Lauro Ota, comandante do 14º BPM em Foz do Iguaçu. Também foram apreendidos vários armamentos. Existem indícios de que os acusados estavam se preparando para realizar outro assalto, disse Valdomiro Jorge, chefe da Brigada de Investigação da Polícia Nacional Paraguaia. Todo o armamento e os acusados estão em Ciudad del Este. A investigação continua para tentar prender Thiago Ximenes, suspeito de comandar a quadrilha. A apreensão se deu em três pontos distintos em uma operação que começou às 3 horas da manhã. Em um apartamento na área central de Ciudad del Este, um dos indivíduos foi preso. Ele tinha a missão de observar a movimentação do sistema financeiro de uma tabacaleira. Luiz Fernando Cabral, de 27 anos, se diz integrante do PCC. Roberto Torres, de 29 anos, e Antônio César Ibarra, de 22, também estão presos. Segundo informações repassadas pela Polícia Nacional Paraguaia, estes indivíduos devem permanecer no local. Na relação de armamentos apreendidos está uma metralhadora HK calibre .50 antiaérea, 4 granadas, 41 carregadores de fuzis, 6 fuzis HK-762, 336 quilos de maconha, 12 moldes para pasta base de cocaína e mais de 500 munições para fuzis 762 e 556. 2 adaptadores para pistolas Glock transformadas em metralhadoras a partir deste acessório, além de outros produtos que ainda deverão ser investigados. O que mais chamou a atenção dos policiais durante esta operação foi a localização de 2 cofres. Um deles já foi reconhecido como sendo pertencente a um supermercado roubado em Foz do Iguaçu no final de novembro do ano passado. A polícia agora tentará identificar o restante da quadrilha e Thiago Ximenes é o alvo principal destas buscas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.